Revelação de Jesus Cristo, dada por Deus ao servo João. O anjo trouxe visão sagrada, a palavra viva, a revelação. João testemunha o que viu, a palavra e o testemunho fiel. Bem-aventurado quem lê e escuta, pois o tempo está próximo, amém. A ele glória e poder, para todos sempre, amém. A ele glória e poder, para todos sempre, amém. João, as sete igrejas escreve, que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que o traspassaram, e a terra lamentará. Assim será, amém. Eu sou o em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra e do testemunho. No dia do Senhor, tomado em espírito, ouvi atrás de mim voz como trombeta: escreve o que vês e envia às igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz. Sete candelabros de ouro brilhavam, e entre eles alguém como filho do homem, vestido até os pés, cinto de ouro ao peito, cabeça e cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés de bronze em fornalha ardente, voz como o som de muitas águas. Na mão direita, sete estrelas, da boca espada afiada de dois gumes. e o rosto como o sol em seu fulgor. Caí como morto aos seus pés, mas ele tocou-me com a mão direita. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve o que viste, o presente e o porvir. As sete estrelas são os anjos.